Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Adriano Nanini, DJ oficial, giro95.com.br. Alô, galera de Oriximiná! Eu tô chegando, sábado dia 22, na ABB, Full Party, com seu DJ Adriano Nanini, DJ oficial Giro 95. Te prepara que essa festa vai ser top! Aumente o som! Vem aí, dia 22 de julho, na ABB de Oriximiná, Full Party, com DJ Adriano Nanini, DJ oficial Giro 95. Aguardem! Tô com a amiga e fui lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de os corte, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Vem aí, dia 22 de julho, na ABB de Oriximiná, Full Party, com DJ Adriano Nanini, DJ oficial Giro 95. Aguardem! Juntou com a amiga e foi lá pra casa. Minha geladeira pega catuaba. Depois de escote, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Já pode ficar pelada, não demora. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai engraçando, engraçando. Bacana pra você ouvir na Full Party com seu DJ Adriano Nanini. Alô, DJ PC, tô chegando. Você quer ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero ser feliz. Vem aí, dia 22 de julho, na ABB de Oriximiná, Full Party, com DJ Adriano Nanini, DJ oficial Giro 95. Aguardem!

me tell me love how you put it on. You're the only kid, know how to turn it on. No way, never lie, but you're the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can dance on. Eres mi marido, soy quien te da. Te voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Cuando me he sentido más pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, despacito. Vem aí, dia 22 de julho, na ABB de Oriximiná, Full Body, com DJ Adriano Nanini, DJ oficial Giro 95. Aguardem. Seu amor. 22 de julho, na ABB de Oriximiná, Pool Party, com DJ Adriano Nanini, DJ oficial Giro 95. Aguardem. Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia. Sou todo dia, sou todo dia. Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia. Sou todo dia, sou todo dia. Disse então, eu disse paixão. Sabe que a minha vida é na contramão. Você deu condição, eu não dei perdão. Não vem assim, não vem mano em mim. Não funciona assim. Se eu te chamo na segunda, não vem quarta, não vem quinta. Segunda eu tô linda, quarta eu sou cinza. Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia. Sou todo dia, sou todo dia. Não espero o carnaval chegar pra ser vadia. Sou todo dia. Resumida! Thank you. dia 22 de julho, na ABB de Oriximiná. Full Body, com DJ Adriano Nanini, DJ oficial Giro 95. Aguardem. Aguardem. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine, sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dia 22 de julho, na ABB de Oriximiná, Full Body, com DJ Adriano Nanini, DJ oficial Giro 95. Aguardem. We'll be right back.

22 de julho, na ABB de Oriximiná, Full Body, com DJ Adriano Nanini, DJ oficial Giro 95. Aguardem. Você, que ninguém viu, desapareceu, nada sumiu, tá por aí tentando esquecer, um cara safado que te fez sofrer, cadê você, onde você escondeu, que só você ele não te mereceu, assiste ficar ensinado esse humor, espera, eu sei que não tem futuro, deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado, sofre no presente. Do que adianta chorar pelo leite derramar? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. Toca numa moda boa, um mundo de noite de patroas. A roupa vai beijar na boca, aproveitar a noite fica louca. E bota numa moda boa, vamos curtir a noite de patroas. A cerveja vai beijar a boca, aproveitar a noite fica louca. Esquece ele, fica louca, louca, louca. A sua chora, toca pra toa. Vem aí,